Bom dia a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nesta maravilhosa manhã em que podemos mais uma vez nos reunir nessa casa tão bendita que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho e que enche o nosso coração de alegria, de paz, de satisfação, porque realmente nós que vivemos aqui no nosso país, chamado Brasil, com tantos problemas, nós ainda temos algo que é valioso por demais para o espírito, que é a liberdade de consciência. Embora existam muitos meios que tentem induzir, fazer as pessoas pensarem de uma maneira mais fechada, tolhida, nós ainda temos a liberdade de optar, de escolher estar num ambiente como este. Podemos chegar aqui todos com segurança, todos bem amparados, e vamos ser muito assistidos aqui. Porque Jesus disse, onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. E hoje ele está presente aqui, porque com certeza, muito mais do que nós encarnados aqui, nós temos uma espiritualidade intensa atuando, e em nome de Jesus está presente aqui. E nos envolve a todos muito amorosamente. E nós todos somos seres que recebemos muito das leis divinas, recebemos muito de Deus. Todos nós somos criaturas muito abençoadas. É isso que nós temos que pensar sempre em nossa vida. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência, nós somos criaturas que recebemos muito. Por exemplo, nós temos a concessão do tempo. Nós temos novas oportunidades a cada dia. E agora, no começo de um novo ano, todos nós recebemos mais uma grande concessão de vida, que é mais um ano inteirinho de realizações. Alguém neste momento poderia estar pensando assim, mas e se eu desencarnar no meio do ano? Onde ficou essa minha concessão? Não importa. Continuaremos, como espíritos, tendo essa concessão chamada tempo. Continuaremos tendo um tempo, um ano inteiro para realizações, não importa se encarnados ou desencarnados. O tempo representa para o espírito em evolução ligado a este planeta uma necessidade. Essa forma como nós definimos o tempo através do calendário terreno, que muitos dizem é uma simples convenção do homem, e existem pessoas até mesmo que dizem que não existe o tempo. Essa é uma abstração que o homem criou para poder se situar na natureza, poder acompanhar os ciclos dela. Mas ainda assim, para nós, espíritos em evolução, espíritos ainda necessitados de muitas experiências, o tempo, como nós fazemos aqui na Terra, dividido dessa forma pelo nosso calendário, ele é necessário. Porque é uma forma de nos organizarmos, de planejarmos, de idealizarmos as nossas realizações, e é o que muitas pessoas fazem no começo de cada ano. Não é isso? Muitas pessoas, durante aquele momento da passagem de um ano para o outro, fazem as formulações de votos, de promessas, pedem coisas que aconteçam em sua vida, pensam nesse novo ano como uma época promissora. Existem pessoas que criticam isso, dizendo que isso é inútil, isso não tem valor. Mas ainda assim, milhares de pessoas fazem isso diariamente. Quando inicia um novo dia, também formulam o desejo de que seja um dia de realizações, planeja o seu dia. Nesta manhã, nós vamos refletir sobre essa prática, então, essa atitude, esse costume que as pessoas têm de planejar, de idealizar um novo ano. Vamos ver se tem algum valor isso realmente, e se tem um valor, como fazê-lo de forma eficiente. Por isso que o tema da nossa reflexão dessa manhã, da nossa palestra, é um ano novo. Estamos ainda no começo desse novo ano e podemos, a partir dessas ideias que vamos abordar nesta manhã, talvez formularmos aí agora sim os nossos votos para um bom ano novo. Até bem poucos dias nós vivíamos um clima natalino, não era assim? Nós tínhamos o quê? As músicas natalinas, a figura de Papai Noel, votos de Feliz Natal, a ceia natalina, todo aquele clima. Passa o dia 25 de dezembro, qual que é a impressão que nós temos? Que tudo aquilo se esvai. Todo aquele clima de Natal parece que desapareceu. Naquela época do Natal, o que as pessoas menos lembram? É do nascimento de Jesus. As pessoas ficam tão preocupadas com tantos preparativos, com tantos arranjos, com tantas coisas, que esquece o nascimento desse ser incrível, extraordinário, do Espírito puro que encarnou e veio aqui ter conosco, trazendo as suas lições inesquecíveis. Mensagem tão poderosa que até hoje inspira pessoas como nós mesmos. Jesus, ao nascer, nos trouxe muitos ensinamentos, porque ele escolheu uma forma muito simples para vir ao mundo. Escolheu uma família pobre, sem projeção, nasce em condições sociais ali muito precárias, mas não faltava amor ali, nem de Maria, nem de José, nem sempre bem lembrado como o pai de Jesus, sempre colocado como uma figura em segundo plano, mas também um espírito de grande elevação espiritual e teve uma responsabilidade tremenda. Por muitos anos, ele foi o responsável ali por conduzir, proteger aquele menino tão especial e a sua mãe também tão especial. E muitas pessoas esquecem tantas reflexões maravilhosas que o Natal nos traz. E aí vem o Ano Novo. E o que nós temos, né? O Natal já parece algo distante neste começo de ano, mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa, o que precisamos para tornar este ano novo um ano diferente. Se a gente pensar realmente no significado da vinda de Jesus, o que ele veio fazer aqui, e a gente passar a pensar nos nossos projetos de vida, pensando em Jesus, no que ele ensinou, talvez a gente consiga fazer esse ano de 2014 um ano diferente. É por isso, então, que vamos refletir em muitas das passagens, em muitos ensinamentos dele, para podermos saber como planejar o nosso ano. Pensar como tornar o nosso ano de 2014 um ano realmente bom para todos nós. E ao terminá-lo, a gente tem aquela sensação, puxa, quantas realizações eu tive nesse ano, eu conquistei, porque mudei a minha forma de ver a vida, a minha forma de enxergar a vida. Nós temos um autor espírita, já desencarnado, Herculano Pires, que nos traz reflexão sobre cada ano novo. Ele tem duas colocações interessantes. Olha, cada ano novo que surge para nós, os caminheiros da evolução, uma oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Então, alguém que queira planejar bem o seu ano de 2014 deve pensar em progresso. Deve pensar como algo que nós vamos ter aí pela frente, realizações para a nossa evolução espiritual. E depois ele diz assim, entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Ter decisão, ter essa postura de querer realmente resolver coisas, ela é importante. Se a gente é aquela pessoa que não sabe o que quer, não toma uma atitude, a gente muitas vezes deixa a vida transcorrer e as coisas acontecem fora do controle. Agora, quando eu tomo a decisão de que eu quero algo novo para mim, eu consigo realizar alguma coisa. Às vezes a gente bate muito a cabeça quando a gente é muito decidido e fala, não, vou fazer assim, vai lá, mas a gente não perdeu ainda. A gente ganhou a experiência, mesmo quando a gente toma uma decisão de algo que não deu muito certo. Pelo menos tivemos uma atitude ativa em nossa vida. Não ficamos ao sabor dos acontecimentos. E expectativas, promessas, desejos, planos, qual o valor de tudo isso? Será que realmente eu desejar um ano novo? Será que realmente eu querer algo diferente neste novo ano? Tem algum valor? Ou a vida vai continuar transcorrendo como sempre foi? Ou eu vou continuar sempre como eu sempre fui? Com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades? Será que se eu desejar muito algo pode acontecer? É aí que nós vamos procurar, então, responder essa pergunta, né? Lembrando tudo essa alta expectativa que existe nessa época do ano. Parece até que esse meu discurso é uma pressão nesse sentido, reforçando um coro imenso que existe, não é assim? De que temos que fazer, temos que realizar, que pode acontecer, não é isso? Mas desejar e planejar em nossa vida tem um valor real? Será que a gente realmente consegue se planejar tudo aquilo que a gente quer? Nós temos o seguinte, olha, o que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro de um limite do possível. Eu posso pretender muitas coisas, será que todas se realizam? Óbvio que não. Tem que estar dentro de um limite do que é cabível, do que é realizável. dentro do que está dentro das minhas possibilidades. É também uma situação comum, pessoas que antes não imaginavam determinadas situações acontecerem para elas, e acontece. Era o impossível que se tornou possível. Mas se a gente planejar somente coisas impossíveis, somente coisas muito extraordinárias, a gente pode no final do ano se sentir fracassado. Por isso que dentro dessas formulações para o novo ano, nós temos que idealizar e planejar coisas possíveis de serem alcançadas por nós. Eu posso planejar ficar milionário? Posso. Mas isso é muito viável? É difícil dizer que isso vai ou não acontecer. Mas eu posso dizer, por exemplo, planejar ter maior controle sobre os meus bens materiais, ter maior controle sobre a minha vida financeira, isso eu posso planejar e é possível para qualquer pessoa. Precisa, naturalmente, descobrir como fazer isso. E não é muito difícil. É muito comum nessa época do ano, e quando as pessoas estão muito endividadas, vários meios de comunicação trazem lá especialistas dizendo a fórmula simples de você se organizar financeiramente. É fácil encontrar essas informações e é fácil você se ajustar a ela desde que você tenha realmente força de vontade e se disciplinar para seguir aquelas regras. E dentro de um tempo programado, qualquer um consegue se estabilizar financeiramente. Então, quando nós vamos idealizar o novo ano, eu posso sim colocar grandes sonhos, mas também tenho que colocar coisas que são possíveis de serem realizadas. Por exemplo, eu posso estar hoje com alguns problemas de saúde. Posso ter uma doença crônica, uma doença incurável. Eu posso fazer um projeto de vida dizendo, não, esse ano eu me curo. É difícil dizer isso, que eu vou me curar. Mas é possível dizer, eu vou ter mais qualidade de vida? Eu vou controlar melhor os fatores que interferem nessa doença? Isso é possível. Então, quando nós planejamos, nós temos que pensar naquilo que é possível de ser realizado também. Porque senão, no final do ano, se nós só criarmos altas expectativas no ano, nós vamos nos frustrar muito. Temos que colocar no meio desses nossos planos coisas realizáveis. Outra instrução, outra ideia, é que talvez esse possível já nos baste para a nossa satisfação. Quando a gente planeja a nossa vida e procura orientá-la dentro do que é possível, a gente vai descobrindo uma satisfação maior em viver. E a gente passa a pensar, eu já não preciso tanto das coisas maiores. Me basta isso que me trouxe a segurança, que me trouxe a tranquilidade interior. Talvez nós já até tenhamos isso. Talvez nem precisamos de projetos, de muitas conquistas para esse ano. Talvez o nosso maior projeto para esse ano é manter o que nós já temos. É manter a família que nós temos. É manter o nosso emprego. É manter a nossa atividade espiritual na casa espírita. Porque o que, que acontece? A gente se deixa muitas vezes levar por uma ideia assim, ah, é uma rotina, eu não descubro nada novo. Tornar algo novo depende essencialmente de nós e não dos acontecimentos exteriores. Porque existem pessoas que vivem situações intensas o tempo todo e não estão satisfeitas também. Vivem de novidades, de mudanças o tempo todo e também não estão satisfeitos. Porque satisfação é um fator que não depende, é um estado que não depende tanto dos fatores externos. Depende muito mais do nosso ser, daquilo que nós somos e da relação que nós temos com o mundo exterior. É daí que vem a satisfação. Não vem de coisas que vêm de fora. Porque senão nós veríamos esses grandes astros, esses grandes milionários que se envolveram em situações às vezes muito comprometedoras da sua existência, pessoas que buscaram nas drogas, nos vícios, a complementação de algo que eles não conseguiam ter devido aos seus próprios problemas interiores. Tinham muito exteriormente, mas não se sentiam bem, não se sentiam felizes. Por isso que muitos buscaram preencher o seu vazio com drogas e com outras situações comprometedoras da sua evolução. Então a gente percebe que não é pelo que nós temos exteriormente que nós vamos nos sentir satisfeitos. E vai depender muito daquilo que nós sentimos e pensamos. Outra coisa importante para refletir. Não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano. Tem pessoas que dizem que é bobagem, não é. Nós vamos ver logo mais que há um fundamento para isso. Ser otimista, desejar, acreditar sempre no melhor, é uma força poderosa que nos motiva na vida, que nos impulsiona, que nos dá ali condições de chegar até uma outra situação melhor e descobrir novas possibilidades de realização. O pessimista é alguém que muitas vezes barra excelentes acontecimentos na sua vida só por não acreditar que algo bom possa acontecer. Então, ser otimista, desejar, imaginar que será um bom ano, é sim algo que tem capacidade de nos favorecer nesse novo ano. E estabelecer objetivos alcançáveis e pertinentes a nós. Pertinentes a nós é a gente pensar aquilo que realmente é importante para a gente. Muitas vezes a gente faz planos condicionados pelo desejo das outras pessoas. A gente faz planos pressionados, muitas vezes, por modismos, por uma necessidade que não é real. Por exemplo, o indivíduo que pensa que ele tem que trocar de carro todo ano. Quem disse que para ser feliz tem que ser isso? Aonde que está isso como fundamental para qualquer ser humano? Não está, não é. Então nós temos que pensar, quando eu vou planejar algo, aquilo realmente é importante para mim, porque eu desejo, porque eu quero, ou porque é uma pressão que existe do meio externo que me leva a pensar daquele jeito. Quer ver um exemplo disso? É a questão das nossas formas corporais. Nos é passada uma ideia de que o ser humano ele tem que ter uma determinada linha corporal, ele tem que ter um certo modelo. Fora daquilo, ele está fora de forma, ele está inadequado, ele não tem saúde. E muitas pessoas sofrem porque nunca vão conseguir chegar naquele modelo ideal. Tanto os homens quanto as mulheres passam por esse processo. Os jovens ainda mais. E as pessoas muitas vezes gastam uma enorme quantidade do seu tempo, da sua saúde, até se lesionam muitas vezes nessa busca por algo que é colocado como um objetivo que a pessoa deve atingir, mas que não é dela. É do meio externo que cobra dela isso. Ou nós podemos pensar num pai de família que muitas vezes se sente pressionado a atender expectativas dos filhos. Não é? Hoje você vê uma criança de 8 anos carregando um celular que custa 3 mil reais. Quem disse que tem que ser assim? Só por causa de uma pressão de mercado, a pessoa vai tornar a vida dela mais difícil, porque ela vai ter que trabalhar mais para conquistar mais aquele bem. Quem disse que tem que ser assim? Então, quando nós vamos colocar objetivos na nossa vida, nós temos que ver se nós não estamos sendo pressionados pelo meio que nós vivemos. Tem que ser um objetivo que realmente seja importante para nós e não para os outros. E desejar aquilo que realmente importa, as nossas necessidades mais profundas. Não podemos desejar coisas superficiais, porque elas não são muito difíceis de conquistar. Até podemos planejar a conquista de um bem material, a compra de algo que nós consideramos útil no nosso dia a dia, mas concentrar a nossa força naquilo que realmente é importante para nós. Aquilo que realmente atenda aos nossos anseios, às nossas necessidades. E por que isso? Jesus uma vez disse para os discípulos assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Jesus estava dizendo que quando você busca a sua espiritualização, porque buscar o reino dos céus é isso, é você se espiritualizar, é você evoluir, é você mudar as suas concepções de vida, é você alcançar uma compreensão maior das leis divinas. Você passa a ter sabedoria, você passa a ter condições de conquistar qualquer coisa e até de reconhecê-las como desnecessárias para a sua vida. Por isso que nós temos que fazer as buscas, planejar para o novo ano as coisas mais profundas. Aquilo que realmente tem a ver com a nossa espiritualidade, com o nosso ser. Não é errado buscar as coisas materiais, não é ilícito, cada um pode também planejá-las. Mas o que deve ter prioridade em nossa vida são as conquistas do espírito, porque nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Nós estamos encarnados, e os desencarnados que estão presentes, estão ligados a esse planeta, estão aqui justamente para evoluir, para crescer. O grande problema do espírito na nossa condição evolutiva é se iludir, acreditar que estamos no mundo material apenas para passeio. Até podemos passear, nos divertir, ter o lazer necessário para o refazimento das nossas forças, mas o objetivo primordial da nossa existência é a evolução espiritual, é conquista de nós mesmos, é transformação do nosso ser. E vamos aprender com uma sábia benfeitora, Joana de Ângeles, como planejar, como desejar, quais as condições necessárias para isso. Essa sábia mentora, ela nos disse no seu livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela disse assim: quando se deseja realmente fazer algo, estabelece horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consuma o programa estabelecido. Então aqui já vem a indicação de Joana de Ângeles de como conquistar neste ano as realizações que nós pretendemos. Se nós queremos realmente as realizações em um novo ano, nós temos que desejá-las realmente, querer realmente, identificar que aquilo é um desejo profundo nosso. Mas nós temos uma condição imprescindível para realizá-las, que é dizer quando nós vamos começar isso. Eu tenho que marcar o dia que eu começo a dar os passos em direção àquilo que eu quero. E eu tenho que estabelecer também um plano para esse começo. Eu tenho que dizer claramente para mim mesmo o que fazer para alcançar o que eu quero. Porque quando eu digo, esse ano eu vou melhorar, esse ano eu vou conquistar tal situação, é vago, como ela diz aqui, fica como algo solto dentro de nós. Quando eu digo, a partir de segunda-feira, já que o meu plano, por exemplo, é melhorar culturalmente, segunda-feira eu vou me matricular no curso que há muito tempo eu reconheci que é necessário para a continuidade da minha formação. Ou, se eu desejo, por exemplo, ser uma pessoa melhor, eu tenho que pensar o que me torna melhor. O que me faz uma pessoa melhor? É ser mais prestativo? Então, a partir do dia tal, eu vou lá ajudar em tal lugar. Eu tenho que determinar para mim mesmo. A partir do momento que eu estabeleci o que é importante para mim, eu tenho que dizer quando eu vou começar. Se eu deixar vago, é como aquela resposta de marido para a esposa, assim, né? Ela pede para ele fazer alguma coisa e fala, eu vou fazer, pode deixar. E ele nunca faz. Não é assim? Então, peça, marque o dia. E para você mesmo, faça isso também. Marque o dia que você vai começar alguma coisa. Às vezes é um projeto muito grande, não é? Às vezes é uma realização que a gente acha muito grande, mas aí a gente pode simplificá-la. Pensar, qual o pequeno passo que eu posso dar em direção àquilo que eu quero? E aí determinar que é naquele momento que eu vou começar a fazer. Mas quando a gente começa essa busca, começa essa empreitada, a gente começa a se sentir esmorecer, não é? E aí parece que a gente abandona aquele projeto. É por isso que muitas vezes a gente não consegue realizar as coisas. Porque a gente desejou algo que nem era muito do nosso desejo real. A gente planejou algo que nem era muito o que nós queríamos. Por isso, lá aquela primeira recomendação, quando desejarmos algo, desejemos aquilo que seja pertinente a nós, aquilo que realmente é importante para nós e não para os outros, aquilo que nós realmente queremos. E determinemos o dia que vamos começar, quando vamos dar o primeiro passo. Mesmo que ele seja um passo de alguns centímetros, já é o começo. E Joana de Ângeles vai nos dizer em outro livro dela, é como alcançar isso. Ela nos diz assim, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Por isso que desejar não é inútil. Por isso que desejar aquilo que é bom para nós como espírito não é inútil. Por quê? Nós sabemos, pensamento tem poder, tem força. Então, quando eu desejo algo que é importante para mim, eu estou irradiando da minha mente pensamentos que vão alcançar o quê? Os espíritos bons, os espíritos superiores. E o que nós aprendemos que eles são? eles são extremamente fraternos. Os espíritos bons são atraídos pelas pessoas bem intencionadas, pelas pessoas que têm bons projetos de vida, e eles inspiram continuamente essas pessoas. E eles vão fortalecer no indivíduo a sua própria disposição. E olha o que ela nos diz aqui, que é fundamental para a gente continuar, para a gente conseguir o que a gente quer. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. De tanto a gente desejar, de tanto a gente insistir e a gente se manter firme naquele objetivo que já conseguimos identificar como realmente importante, nós acabamos alcançando. Quando Jesus disse: busca e acharás, batei e abrir-se-vos-á, é o que ele está dizendo. Você tem que se movimentar em direção daquilo que você quer. Você tem que iniciar essa caminhada para conquistar aquilo. E quando nós estamos em busca daquilo que nos ajuda espiritualmente, daquilo que nos faz evoluir espiritualmente, nós temos todas as leis divinas a nosso favor. Nós temos o Criador do Universo a nosso favor. Nós temos uma quantidade incalculável de seres que estão sintonizados com essas leis, que vão nos fortalecer. Então não há derrota. Não há como não alcançarmos. Mas é necessário o esforço contínuo. É a gente identificar como algo importante, válido na vida e lutar incansavelmente. E insistir realmente naquela direção. E nós alcançamos. Aquilo que nos cabe realizar, se nós nos dedicarmos, nós alcançaremos. O que nós não alcançamos é aquilo que não nos cabe. É aquilo que não tem a ver com a nossa existência, aquilo que não nos faz parte da vida. Às vezes, Deus até concede coisas que nós não precisávamos. Às vezes, as leis divinas permitem que as coisas se armem de uma forma para a gente aprender com a experiência. A minha felicidade não estava ali. A minha realização não estava ali. É por isso que tem pessoas que às vezes fazem mudanças grandiosas na sua vida. Abandona toda uma vida, às vezes, de conforto, de comodidade, para ir viver um outro ideal e se sentem felizes nessa nova caminhada. Porque elas encontraram o rumo, o objetivo da sua vida. Esse é o grande desafio para nós. É identificar qual é o nosso objetivo maior. Porque a partir dali, se você dedicar-se realmente, você irá alcançar. E quando nós vamos então planejar o nosso novo ano, é planejar o nosso crescimento espiritual. É realmente investir tudo nesse novo ano. Embora possamos também ter planos materiais, e tudo que eu falei até agora também se aplica às coisas materiais que são importantes para a nossa existência, mas as nossas maiores forças têm que ter ali voltadas para o nosso crescimento espiritual. E é baseando-se numa mensagem de Emmanuel, o Natal do Cristo, que nós vamos refletir como, né, planejar espiritualmente a nossa vida neste novo ano que se inicia. Refletindo, então, que a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Aquela mensagem, o Natal do Cristo, que nos traz essas reflexões agora, ela reflete justamente sobre isso. É lembrarmos do que significa Jesus na nossa vida para planejarmos bem o novo ano. Então, a recordação do Mestre desperta vibrações no sentimento da cristandade. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. Se eu vejo o Natal de maneira espiritual, é assim que eu passo a pensar o novo ano. Se eu penso no Natal só no consumismo que a data propicia, a minha vida continua como consumismo nesse começo de ano. A figura dos Reis Magos, que muitos estudiosos do Evangelho acreditam que foram colocados depois da narrativa do nascimento de Jesus, mas não importa, ela tem um simbolismo muito grande. Eles são chamados de reis ou de magos, de pessoas de grande sabedoria e grande poder material. O que que eles fazem na sua vida? Eles pegam tudo o que eles têm e põem num grande objetivo, que é encontrar o grande esperado. É um símbolo muito forte para mostrar para nós que tudo da nossa vida tem que estar disponível, tem que estar engajado, tem que estar mobilizado, não apenas para a gente usufruir aqui, mas para a gente fazer essa grande busca espiritual. Tudo que nós temos é, na realidade, apenas suporte para as realizações do Espírito. O meu emprego, os meus bens materiais, a profissão que eu recebi, tudo é, na verdade, para me dar condições de evoluir espiritualmente. É assim que eu tenho que vê-los. A figura dos Reis Magos nos inspira a isso, de colocar toda a nossa disposição, tudo aquilo que nós temos, em favor da nossa espiritualização. Que não quer dizer que a gente vai viver 24 horas por dia dentro de uma casa de oração. Nós não vamos ficar o dia inteiro apenas lendo os livros que a espiritualidade nos ditou. Não é isso exatamente. Mas é a gente pensar que a cada momento da nossa existência, a cada situação, é para nos espiritualizarmos. Cada experiência é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Fica até mais fácil enfrentar os desafios da vida quando nós vemos dessa forma. O nosso chefe já não é mais aquele que nos persegue. É um companheiro que nós passamos a entendê-lo como alguém necessitado de nós, da nossa boa vontade, da nossa cooperação, do nosso entendimento. O nosso familiar difícil já não é mais apenas aquele que nos cria problema. É a grande oportunidade de aprendermos a amar. E por aí vai. É a gente reconhecer que tudo na vida é para o nosso crescimento espiritual. E ele nos diz também, Emmanuel, que é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Um novo ano é essa grande oportunidade que nós temos de curar as nossas dificuldades, os nossos problemas, de perdoarmos mais as pessoas. Quem põe como projeto de vida no novo ano reconciliar-se com um irmão que está sem falar com ele há 15 anos, por exemplo? Dificilmente alguém coloca isso como projeto de um novo ano. Esse deveria ser o grande objetivo de alguém que está nessa situação, por exemplo. Não comprar um bem, não adquirir qualquer coisa. O projeto de um novo ano deve ser essas realizações, de perdoar, de se reconciliar, de estabelecer harmonia onde até então ela não existiu, de guardarmos as nossas armas e até nos livrarmos delas e não vivemos mais nesse embate com as pessoas como nós vivemos em tantos meios que nós passamos. Aqui a passagem do Evangelho retratada é aquela em que Jesus dá uma lição inesquecível para os perseguidores da mulher acusada de adultério. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Talvez essa seja uma grande indicação para nós pararmos com a nossa crítica, o nosso ataque constante às pessoas, às instituições, a todo mundo que nos cerca. E vivermos de maneira mais pacífica, olhando para nós mesmos, para as nossas dificuldades. Esse é um grande projeto de vida. Passar a se conhecer mais e não reconhecer tantos defeitos alheios. Esse é um grande projeto para um novo ano. E esquecer as faltas alheias para conosco. Quanto sofrimento nós carregamos por carregar mágoas, ressentimentos, por ficar pensando no que alguém fez para nós o tempo todo. Esquecer as faltas alheias, gente, é uma libertação imensa para a nossa alma, para a nossa consciência. A gente sabe que existe justiça implacável, que é a justiça divina, que não tem como fugir dela. Então, nos consolemos de que ela fará a justiça. Da nossa parte, nós vamos ter o quê? Apenas o sentimento de aceitação. Nos magoou porque era ignorante, imperfeito, embrutecido, como eu ainda posso ser com outras pessoas. Então, nos libertar dessas faltas alheias. Descoberta de novas sementeiras de serviços edificantes. Quanta coisa boa para fazer nesse novo ano. Talvez a nossa vida ainda vai estar muito amarrada em muitos aspectos, mas quem nos impedirá de fazer algo em favor de quem precisa mais? Quem vai nos impedir, muitas vezes, de, nas nossas orações diárias, pedir por um vizinho, por um parente enfermo, ou até ir visitá-los, ou até socorrê-los nas suas pequenas necessidades? Nós podemos colocar isso como grandes objetivos para esse novo ano. A passagem do Evangelho todos conhecem, né? Os discípulos ali confundidos, querendo saber quem era o maior entre eles. E Jesus diz: o maior é sempre aquele que é o servidor de todos. E aí se põe a lavar os pés dos discípulos, dizendo: olha, se eu que sou o mestre lavo o pé do meu discípulo, que fraternidade tem que existir entre vocês? E Jesus é uma inspiração para nós. Se ele desce das grandezas que ele vive, do esplendor solar que ele vive, para se compadecer das nossas misérias, por que que nós não seríamos assim também? Por que que não seríamos entre nós mais fraternos, mais colaboradores? Por isso que ele fala, né? Conforme a nossa posição perante o Natal, conforme o nosso entendimento do que significa a vinda de Jesus, é que o ano novo se descerra novo para nós ou não. Se eu assumo essa postura de cristão, daquele que realmente segue os ensinamentos de Jesus, esse ano será efetivamente novo para as nossas vidas. Aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Nós podemos passar a buscar a companhia de pessoas que estão buscando o progresso. Por exemplo, nos tornando assíduos na casa espírita. Se temos afinidade com outra doutrina, com outro templo religioso, bem intencionado, em que se fala de amor e fraternidade, nos unamos então a eles. Se gostamos de causas, e o mundo hoje está repleto de causas, das crianças abandonadas, dos idosos, do sem teto, do sem terra, dos viciados que moram nas ruas, dos animais que precisam de proteção, quantas causas nós temos no mundo? E nós podemos escolher aquela que nós nos afinamos mais e nos associarmos a eles para melhorar a vida de pessoas e de outros seres. Então nós temos que nos aproximar, colocar como projeto de vida neste novo ano, buscar essas grandes causas, essas grandes realizações. Vai ser um projeto aí interessante, vamos nos sentir muito, muito satisfeitos no final desse ano em avaliar que nós já começamos algo importante em nossas vidas. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Quer ter um bom ano? Permita que Jesus esteja presente no seu coração. Lembra um pouco o discurso que às vezes a gente ouve tanto: Jesus te ama, ama Jesus, não sei o que lá. Mas é a verdade isso, gente. Se a gente não se revestir desse ideal de fraternidade, de amor e serviço que o grande mestre trouxe para nós, os anos eles passam vazios. Agora, se eu realmente coloco isso na minha vida e sigo esse mestre admirável, o ano é novo realmente. Tudo vai ser oportunidade, tudo vai ser realização. E a gente vai percebendo que até o nosso estado de espírito vai mudando. A nossa condição emocional, espiritual, vai se transformando, porque a gente passa a estar em sintonia com as leis divinas. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê compreensão, entendimento das leis divinas, que todos possamos ter nesse ano de 2014 muitas realizações materiais, mas principalmente realizações do espírito. Porque são elas que realmente trazem a felicidade. São elas que nos dão a paz real, aquela que é imortal. Muito obrigado a todos.